uma sobra. Luzia da terra, Luzia enterrada, essa migalha. Se do passado ou futuro não se sabe, mas segue-se dando nomes luminosos a façanhas e ossadas dessa terra. A brasa na lama, a luz no fundo da terra, cava-se até não sobrar, arranca-se até não restar, e eis que aqui jaz luzia, osso ou caroço, resíduo ou semente. Não se sabe. Cava-se até não sobrar, arranca-se até não restar, será cálcio ou caule, num suco ou túmulo, mas ainda luzia. A primeira que restou, a última que sobrou, seus restos os primeiros, os últimos do solo que se faz território, a que um dia dariam outro nome luzidio, Brasil, e Luzia que certo não sonharia essa noção de trapos e bagaço e lama e detritos e pó, que se chamou colônia, império, república, estado-nação. Não, Luzia não sonhou Brasil nenhum, quiçá Brasil seja tão sol, pesadelo, repetindo-se no vão do tempo, dentro do crânio de Luzia.